E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra em português, nessa tradução, aquela versão diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A minha tradução: e o Verbo se fez carne e habitou. Viveu, habitou, ou talvez outro verbo que tenham usado na sua tradução é a palavra grega skenu, ou skenu, que significa absolutamente tabernáculo, tabernacular-se. É de extrema importância que eu e você associemos a palavra no português tabernáculos, que está quase que já caracterizada, estigmatizada como a festa judaica. Tabernáculos, a gente já imediatamente pensa na festa judaica, segundo nosso raciocínio. Mas a palavra tabernáculos está associada a viver, habitar, e foi usada por Deus na sua palavra para dizer que quando ele veio e habitou entre nós, ele tabernaculou-se entre nós. Quando celebramos a festa de tabernáculos, nós não estamos celebrando uma festa judaica, não existe uma festa judaica chamada tabernáculos, existe uma festa bíblica chamada tabernáculos. Por um propósito de Deus, os judeus foram os primeiros a celebrarem, mas o Senhor conclamou em Jesus que todos nós celebremos tabernáculos. Eu não estou falando, e repito isso sempre, de só um teatro ou de uma liturgia judaica, aquilo que é feito lá em Israel, eles vão fazer como ninguém na terra vai fazer. A legitimidade dos judeus, dos hebreus, do povo de Israel, celebrar a festa de tabernáculos, ela é incontestável e é incomparável. Nós não tentamos fazer o que os judeus fazem, nós celebramos o que está na essência da festa, o Messias que vem tabernacular-se. E ele mesmo disse, lá no Monte da Transfiguração, ou melhor, lá com a mulher samaritana: vem uma hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele estava anunciando a vinda de Cristo, a vinda do Espírito Santo. E na vinda do Espírito Santo, que passou a habitar em nós, em qualquer lugar, não só naquele monte ou em Jerusalém, em qualquer lugar, eu e você atraímos a presença de Jesus e o cultuamos. É algo espiritual, sobrenatural, que acontece numa reunião simples como esta. Ou você sozinho, durante o dia, em qualquer lugar, quando decide invocar o nome do Senhor. Ele vem tabernacular-se. Acontece também quando alguém ouve o Evangelho pela primeira vez, entende pela fé que vem do Senhor e pela renúncia ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele ouve o Evangelho e diz assim: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. O processo após a confissão é de um novo nascimento. O espírito que estava morto agora renasce para Deus. E o que acontece? O seu espírito vem tabernacular-se naquela pessoa. Aconteceu isso com você? Você tem certeza que aconteceu isso com você? Você tem certeza porque você frequenta a igreja dos crentes ou porque você é guiado pelo Espírito Santo em tudo? Senhor, eu quero ter certeza todos os dias, e se alguém nessa reunião ou assistindo pela internet não tem convicção de que nasceu de novo, não sabe discernir e explicar o novo nascimento, é possível que não tenha nascido de novo, que essa pessoa tenha hoje a oportunidade de experimentar não só a festa de tabernáculos, mas experimentar o Messias que vem tabernacular-se em nós. E nos tornamos mensagens, cargas proféticas, cartas abertas no meio dessa terra, quando nós, que já carregamos Cristo, que já tabernaculou-se em nós, anunciamos que Ele está por vir e que o selo, o fechamento da festa de tabernáculos se dará quando Cristo surgir nas nuvens. Ele vai arrebatar a sua igreja e virá instalar seu reino eterno. Um trono, literalmente um trono, será assentado em Jerusalém. Aquele lugar onde está, aquela planície, ou melhor, aquele templo dos muçulmanos, chamado a Mesquita de Omar, a abóboda, a cúpula dourada, aquele lugar vai ser aplanado. E você, se você quiser, hoje você pode, já fomos lá, você desce uma escadaria e vai descendo, e você vai até no mais baixo nível lá do chão, nas ruas dos dias de Jesus, e você está de frente ao portão que dava direto ao Santo dos Santos, no templo original. Aquela montanha toda que está acima de detritos, de restos de outras civilizações, de aquilo que aconteceu com os terremotos, aquilo tudo vai se abrir. E a Bíblia diz que uma planície vai se formar naquele lugar. E o trono do céu, não é mais o tabernáculo de pano, não é mais o templo de pedra de Salomão, não é mais nenhum auditório ou catedral que os homens construíram, o trono do Senhor, literalmente, se assentará naquela cidade em Jerusalém. Por isso a importância e o valor tão elevado de irmos a Jerusalém. Não é culto àquela cidade, é entendimento das verdades espirituais que estão ali. Então o Senhor se assentará naquele trono e com a sua igreja regerá as nações. São fatos verídicos que estão todos na festa de tabernáculos. Você vai entendendo que não é mais só um teatro, não é mais só uma celebração, que a cada ano aí vem a igreja, faz aquele negócio, tudo de novo, meu Deus, vai ter de novo aquilo, vai ter de novo. Não, não, diz respeito à essência da minha vida eterna. Jesus, ontem eu li com vocês, Timóteo, toda a escritura inspirada, desculpa, eu li Hebreus, mas eu quero ler hoje de manhã, Timóteo, toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino. O Senhor está dizendo, eu preciso avaliar o que está escrito na Bíblia para o meu ensino. E em Hebreus, como li ontem, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, nesses últimos dias, nos fala por seu Filho, Jesus. E ainda vem Paulo e escreve aos Romanos tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E ele ainda esclarece, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando celebramos a festa de tabernáculos, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de um tempo em que ele virá nas nuvens. Mas estamos falando também de um fato, de que ele já veio em nós. Estamos anunciando o Cordeiro. Quando lemos sobre a festa de tabernáculos, livro de Levítico, abra comigo, capítulo 23 de Levíticos. Você vai encontrar muita coisa sobre a festa de tabernáculos com a palavra Sukkot. Sukkot é a palavra tabernáculos, ou a festa de tabernáculos é chamada de Sukkot em hebraico. Por causa da Sukká. Sukká é essa tenda que vocês estão vendo aqui. Ela se chama Sukká, tenda, e Sukkot são tabernáculos, a festa de tabernáculos. E no capítulo 23 de Levítico, verso 33, nós lemos, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, ninguém vai trabalhar. Se a gente quiser, a gente define que na festa de tabernáculos de 2022, se Jesus não voltar antes, a gente pode, todo mundo, se juntar um dia inteiro, não ir ao trabalho e celebrar o Senhor. Amém, meu patrão, não, quem manda no seu patrão é o Senhor. Senhor, nós poderíamos fazer uma coisa ousada, nós vamos para um lugar, celebrar a festa, no primeiro dia da convocação, e ninguém vai trabalhar. Eu vou dar ao Senhor aquele tempo. Não é eu ficar livre do trabalho, não. Ai, que bom feriado, vou aproveitar, vou para a praia. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra serviu fareis. Hoje, às 18 horas, se o Senhor permitir, eu vou falar sobre Simchat Torah, a festa da alegria da palavra. O 8º dia da festa de tabernáculos é o dia da palavra, celebração da palavra. E nós estamos nesta festa, neste dia. Versículo 37, são essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Preste atenção e lembre-se sempre disso. Durante o ano, todos os domingos e quase todos os cultos ou encontros, nós temos um momento de altar com ofertas. Você traz dízimos inúmeras vezes no ano. Alguns trazem dízimos todos os domingos, porque a cada semana tem um rendimento novo. O que é que está acontecendo nessa mesa de altar que todos os dias estão ali os dois gasofiláceos? Nós trazemos diante do Senhor nossa colheita. Deus disse, a forma de vocês anunciarem para mim e anunciarem para o mundo espiritual, para o mundo físico, que vocês reconhecem que a colheita quem deu foi o Senhor, é trazendo no altar dízimos e ofertas. A festa de tabernáculos anuncia a vinda do Cordeiro e a forma de anunciar a festa e a vinda do Messias, o tabernacular-se dele, é com a colheita. Portanto, o seu trabalho, seus rendimentos, não são um assunto à parte, que você vai ver se Deus abençoa. Eles são centro da nossa vida espiritual. Porque enquanto no Egito é a força do braço humano, cavando valas para água irrigar o solo, e alguma mágica acontece dos deuses do Nilo, que então nasce planta, para mim e para você, nós discernimos com clareza que vem do céu a provisão. E se alguém no meio da nossa religiosidade apresenta Baal, Baal é uma opção que o povo vai se envolvendo sem prestar atenção, que promete, sem precisar de culto, sem precisar de oferenda, sem precisar de esforço, ah, seja bobo, você só vai lá e dá uma oferendinha lá para ele, você só sacrifica uma vez lá e você, Baal vai te dar a colheita. Essa é a história de Elias no Monte Carmelo vencendo os profetas de Baal. Não é Baal que dá chuva, não é Baal que molha a terra, não é Baal que abençoa o esforço das minhas mãos, é o Senhor que envia do céu, milagrosamente, toda chuva, literal, como ontem à noite, ou em todos os aspectos simbólicos, como você sabe que precisa da provisão do Senhor, é o Senhor. Então, quando eu celebro, Senhor, trazendo dízimos e ofertas, quando eu celebro uma vez no ano, com toda essa coisa linda que acontece, Senhor, mas quando eu celebro em todo o tempo que eu entro na Tua presença, eu estou me oferecendo, oferecendo quem eu sou, o que eu faço, os meus frutos, o produto da minha terra. Aos 15 do mês 7, versículo 39, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. Versículo 40, no 1º dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Essa tenda ficou muito linda. Ela é muito especial. Tudo aqui ficou muito bonito. E ela tem um simbolismo muito forte para o Senhor e para nós que amamos o Senhor. E eu queria declarar aqui, no próximo ano, nós vamos fazer uma tenda que seja do tamanho desse auditório. Então, quando você entrar, você vai entrar debaixo de uma tenda. Pode ter essa aqui, mas nós vamos ter também mais uma aqui, toda tenda. Porque o mundo se move por imagens. O mundo se move e tudo se faz por cenas, por encenações. Por isso entra o teatro no universo da humanidade. Por isso entra o cinema no universo da humanidade. Por isso entra até os desfiles do carnaval nas ruas, porque são anunciações proféticas. E nós estamos anunciando com essa festa que nós vamos andar num tempo mais justo, mais intenso, mais próximo do Senhor, que nós vamos reconhecer que não é a força do nosso braço. Eu não preciso correr como o mundo está correndo. E olha, se você domina essas questões aí da internet, de posts, de likes, de coisas, você já sabe a loucura que é diária de tentar correr atrás de atenção e de seguidores. É uma loucura, na verdade, é um inferno de escravidão. Eu não quero isso para mim. E eu quero desafiar você a decidir: Senhor, eu não quero mergulhar ou continuar mergulhando no ritmo desse mundo, que tem que satisfazer um mundo de argumentos, de critérios, de todas as coisas que a sociedade está propondo. Senhor, eu quero um ritmo que vem do céu. Eu quero uma vida em que eu planto a semente que o Senhor me deu, na terra que o Senhor me deu, no tempo que o Senhor me conduz, e vem do céu água que rega a terra. Isso significa retornar a sucar. Porque todas as vezes que eu e você corremos atrás das seguranças que esse mundo oferece, que o dinheiro oferece, que os aplicativos oferecem, que tudo aquilo que está acontecendo no mundo tecnológico oferece, quando eu corro atrás disso, eu estou dizendo: Senhor, dá licença, eu não quero do teu jeito. Mas quando eu mergulho por fé numa dependência completa do Senhor, equivale a eu trocar meus prédios blindados a terremotos, com alicerces que eu não saio daquele lugar nunca mais, é meu, eu construí, é meu, eu quero, eu tenho, eu consegui, eu arrumei, e troco por uma tenda, como a Daniela disse ontem, tão frágil, eu não vou ministrar tudo que o Senhor já me deu de entendimento sobre a tenda, sobre a sucá. Mas parte disso eu coloquei lá numa ministração chamada Tire Seu Telhado. Se você hoje, agora, não faça ainda, você que está em casa, não se distraia. Se você entrar agora na home do site do Projeto Adoradores, você vai ver lá a mensagem: Tire Seu Telhado. Não me apareça aqui domingo que vem sem ter ouvido essa ministração. Você pode até chegar atrasado: pastor, eu tive que ouvir ali no carro. Mas não venha aqui domingo que vem sem ouvir. Tire seu telhado. Irmão, talvez você não tenha essa experiência, é provável, muito provável que você não tenha essa experiência, mas eu ouço minhas mensagens. Como fui ouvir: tire seus telhados? E é como se não fosse eu falando. Eu sou levado ao quebrantamento, eu fui levado ao altar do Senhor. Eu falei assim: Deus, que palavra! Eu não estava me elogiando. Não cabe me elogiar, nem você me elogiar, porque se eu ministro alguma coisa, é do Senhor. Você filtra, porque às vezes tem algumas coisinhas do homem, da carne, mas a ministração, e eu ouvi uma ministração de 2009, eu falei: Senhor, eu ministraria exatamente desse jeito hoje, com tudo que eu creio, com tudo que o Senhor tem falado comigo, com tudo que eu busco no teu altar, e eu quero que você ouça a ministração: tire seus telhados. O Senhor nos leva de volta a uma tenda. E a ministração Tire Seus Telhados, ela surgiu porque o Senhor me fez ver que existem alguns escritores, alguns estudiosos, que defendem que a tenda era sem telhado. A gente vê nos desenhos, não nas fotografias, porque ninguém fotografou naqueles dias, mas a gente vê nos desenhos uma tendinha ao redor do tabernáculo, que é igual tenda de camping. que você vai ali na loja e compra, aquela tendinha em V, com as coisinhas esticadas, não era essa tenda. Certamente os estudiosos vão nos levar muito perto de como era a tenda, mas era o mais rústico que você pode imaginar, porque aqui está escrito como eles iriam fazer. Vocês vão colher folhas, vocês vão colher palmeiras, vocês vão colher pedaços das árvores formosas, frutas, vocês vão montar essa tenda. E por que se pensa que era sem telhado? Não faz sentido uma tenda sem telhado. Ela fica mais vulnerável ainda, Senhor. Sabe por quê, filho? Porque quando você olhar de dia, você vai ver a minha nuvem. E quando você olhar de noite, você vai ver o meu fogo. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou proteger vocês. Eu vou prosperar vocês. Vocês vão andar na minha presença. Vocês vão andar de uma forma muito doida para esse mundo. Tudo diferente dos algoritmos. Mas vão andar comigo. E vocês vão ter testemunhos para o mundo inteiro de que eu cuido de vocês, de que eu prospero vocês, de que eu honro. Então, filhos, tire os seus telhados. Entre, opte por uma tenda, uma sucá. Isso está contido no entendimento da festa de tabernáculos. A palavra do Senhor nos diz, em Deuteronômio capítulo 5, verso 30, vai, diz-lhes, Moisés, tornai-vos as vossas tendas. Eu não vou falar sobre esse versículo, eu falo sobre ele lá na ministração, tire seus telhados. Mas a palavra do Senhor é continuamente, volte, opte pelas tendas. Em Oséias, capítulo 12, verso 9, diz, mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. O Senhor vira para o seu povo, desobediente, cativo, mundano, fazendo as religiosidades deles, mas assim, do jeito deles, nada com aquilo que Deus disse que era culto, que era vida cristã. O Senhor olha para esse povo com amor e diz assim, eu ainda vou fazer vocês andarem independentes de mim. Eu ainda vou fazer vocês não se preocuparem com o que vocês têm, com o que vocês podem ganhar, como que o mundo diz que é segurança, e eu ainda vou fazer vocês viverem em tendas. Significa viverem em completa insegurança aos olhos do mundo e aos olhos da nossa alma. Irmã Conceição e irmã Consuelo e todas as outras irmãs ou irmãos que estão aqui enfrentando tantas lutas que numa determinada idade da vida vem insegurança. O Senhor é a segurança de vocês. Não vai mudar, a tenda vai ser sempre frágil e talvez sem telhado mesmo. Mas vocês vão olhar para o céu e vão ver a nuvem do Senhor durante o dia, guardando das intempéries, guardando do sol quente. E vão olhar e vão ver a nuvem de fogo do Senhor à noite, guardando do frio e dos inimigos. E assim com cada um de nós, irmão. Você consegue entender a imensurável e infinita quantidade de conteúdo da festa de tabernáculos? Não dá para ficar só numa contemplação externa, fazendo julgamentos. Por último, a festa de tabernáculos encerra um ciclo. Versículo 41 diz, celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Preste atenção. Nisso aqui, não está incluído que eu e você temos obrigatoriamente que fazer uma tenda. Você vai a Israel nesses dias de tabernáculos, todo apartamento, toda varanda, todo cantinho, todo restaurante, eles montam tendas. Hotéis, casas, em todo tempo. É prazer daquele povo que ainda não entendeu que o Messias já veio, que não tem ainda o Messias tabernaculado dentro deles pelo Espírito Santo, Deus respeita isso, está dentro dos projetos de Deus. Eles ainda continuam proclamando a vinda do Messias, do tabernáculo. Mas eu e você não precisamos fazer essa tenda o tempo todo. Fazemos porque amamos essa história. Fazemos porque entendemos a anunciação profética disso aqui. Mas eu e você temos um chamado. Eu preciso fazer com que a minha vida esteja dentro de uma tenda e não com os alicerces do Egito. Porque à meia-noite o Senhor vai soprar. O anjo vai passar sobre o Egito. E a meia-noite torna-se simbólico, porque será num piscar de olhos. O cordeiro virá. Se aquele dia era o povo saindo da escravidão literal do Egito, o que resta para nós agora é a chegada do cordeiro. Será num piscar de olhos. E aquele que tem o sangue de Cristo nos umbrais da sua vida, não vai mais só atravessar o deserto, vai subir para terra prometida, para a glória eterna. Mas eu quero selar com você uma decisão, um ato, uma atitude para esse ano, a partir desta festa. A festa de tabernáculos com a colheita, ela também declara o encerramento de um ciclo. Deus fez os dias, Deus fez as semanas, Deus fez os anos, os meses e os anos, e a Bíblia diz que Deus fez como estação, e é uma estação completa. Tem as quatro estações da natureza, tem todo o processo da vida, tudo se limita a uma estação de um ano. E você vai encontrar inúmeros outros ensinos de Jesus que dizem respeito ao período de um ano. Um ano é uma estação, é um período completo dos moveres, dos projetos de Deus. Eu e você podemos colocar um alvo: Senhor, eu estou encerrando um ano. O ano que se passou e se encerra, essa é a minha colheita. Eu estou incentivando você a fazer sua lista de gratidão. Pega sua agenda, dia por dia, tudo o que aconteceu, e transforma todo evento, todo episódio, todo compromisso, toda conta, tudo aquilo que aconteceu, tudo que você anotou, transforma em uma expressão de gratidão. Olha aqui, gente, eu até tinha esquecido, 16 de março, olha aqui, eu consegui quitar o carro. Meu Deus do céu, já tinha até esquecido. Não só uma conta grande, como episódios. Olha, aquele dia foi o dia que eu busquei fulano na rodoviária. Olha, aquele dia foi o dia que nós encontramos. Você vai anotando quais foram as coisas que te aconteceram no ano. Ganhos materiais ou episódios singelos, simples. E você vai colocando numa lista de gratidão ao Senhor. Senhor, eu estou aqui com uma lista de gratidão. Esses são os meus frutos. Olha o salário, olha o recurso, olha a empresa, olha a porta que fechou e era a bênção do Senhor. Senhor, olha tantas coisas que me aconteceram o ano. Eu trago no teu altar e eu trago com a seguinte solenidade: encerrei um ciclo. Não é 31 de dezembro, não. Não é depois do carnaval, de jeito nenhum. Em tabernáculos, eu estou encerrando um ciclo. Primeiro, gratidão e pleno contentamento por tudo que o Senhor já fez. Para isso, na prática, eu vou fazer essa lista. E eu vou te oferecer essa lista. E eu quero fazer uma prova com o Senhor. Isso é do Senhor mesmo? É baboseira que aquele pastor está pregando? Porque se isso é do Senhor, eu quero saber o que o Senhor vai fazer a partir dessa lista que eu te ofereço como gratidão em tabernáculos. Porque se isso está certo, com essa lista eu tenho três cestos. Eu estou te trazendo primícias e oferendas. O primeiro cesto é com as sementes que o Senhor me deu, físicas, financeiras, monetárias ou simbólicas, eu estou te ofertando. Segundo cesto, eu vou desfrutar. Não consigo ir para a praia, não consigo comprar um carro novo, não consigo uma série de coisas porque estou limitado financeiramente ou materialmente, mas eu vou descobrir um jeito de eu curtir, de eu me deleitar, de eu desfrutar. E você vai para as férias, ou você fica em casa, ou você vai para o parque, ou você curte uma roupinha nova, não importa o que você... A comida. Ai, que feijãozinho delicioso, Senhor. Todos os dias o Senhor serviu na minha mesa. Eu quero curtir as coisas, eu quero desfrutar das coisas. E terceiro, sexto, eu quero entender, através da lista, a partir da lista, o que o Senhor tem para eu fazer no próximo ano. Porque nesse terceiro cesto eu reservo as sementes que eu não vou comer, que eu também não entreguei no teu altar, que eu vou plantar no próximo ano. Ideias, projetos, sonhos, passos, pequenos passos, segundos passos, quintos passos, ou passos largos, não importa o que vai ser o próximo ano. E o Espírito Santo vai te dizer, filho, o próximo ano você vai estar assim, assim, assim. O próximo ano você vai fazer isso, isso, isso, isso. Às vezes nem é o Senhor dizendo assim, o próximo ano. Às vezes o Senhor dizendo, está chegando a hora em que vai ter aquilo, você vai ter essas mudanças. E começa a vir coragem, começa a vir fé para dar alguns passos à frente em direção àquilo que o Senhor já te deu sementes. Ah, mas eu sempre sonhei, olha, minha arte, meu talento, minha dedicação, é se pudesse, mas olha, não tem jeito, eu estou no emprego, tenho que terminar, tenho que me aposentar. Senhor, eu não quero mais dizer, não tem jeito. Eu não quero mais dizer, eu não consigo. Eu quero olhar para a tua festa, eu quero olhar para o Deus da festa, eu quero olhar para Jesus nessa festa. Como vamos estudar hoje às 18 horas? Eu quero olhar para a palavra, eu quero olhar para a água viva, e eu quero dizer assim, qual é o caminho, Senhor? Eu vou seguir por ele. E o Senhor vai abrir portas, diz respeito a negócios, diz respeito a projetos, diz respeito a finanças, diz respeito a curso, a profissão, diz respeito a graduação, diz respeito a promoção, diz respeito também a relacionamentos, a amizades, alegrias, casa, família, diz respeito a qualquer coisa da minha e da sua vida, irmão. O Senhor vai te dar direcionamento, filho. Nesses próximos 3 meses, o povo não planta, o povo não ara a terra, o povo descansa a terra, o povo descansa também, mas com os 3 cestos cheios. Você e eu já temos 3 cestos cheios, irmão. Não pense como o diabo gosta de nos fazer entender que o ano foi difícil, que não tivemos, que não rendeu, que foi prejuízo. Que não, não, o Senhor cuidou de mim e de você, e você e eu já temos 3 cestos cheios. E você vai dizer, Satanás, eu vou te mostrar como eu tenho 3 cestos cheios, não importa as lutas ou as perdas desse ano, o Senhor cuidou de mim, eu tenho 3 cestos cheios, eu vou trazer no altar do Senhor, eu vou me deleitar, e eu já tenho o que eu vou fazer no próximo ano. O Senhor vai me mostrando passo a passo como vai ser minha vida no próximo ano. Eu sei onde eu vou pisar. Feche os teus olhos, irmão. Se Tabernáculos é também o encerramento de um ciclo, tem alguns ciclos que eu e você podemos dizer vão se encerrar agora. Tristeza, desânimo, falta de fé, medo, temor, pecados, manias, receios, cegueira, ignorâncias, não importa, Senhor. Alguns ciclos vão se encerrar hoje em Tabernáculos. Encerrou um ciclo, encerrou um ano, e eu declaro isso, encerrou. Se você tem algo assim que o Espírito Santo já te confirmou, é isso mesmo, e que você está encerrando, derramando no altar do Senhor, encerrei esse ciclo. Às vezes são sentimentos, às vezes é condição, até mesmo financeira, às vezes uma condição espiritual, às vezes é uma questão, um problema, uma dificuldade. Você vai ficar de pé e vai dizer, eu encerrei um ciclo no altar do Senhor.